fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Intercom. I see my race fleeing your wretched plant. A group of pathetic refugees crawling and scratching their way across the galaxy. Did your eyes see the planet of our origin? The true home of our race. We are not immigrants. Small-minded creatures. The future of my people depends on this discovery. You destroy whatever you don't understand. This is Omega. Omega is infinitely complex, yet harmonious. To the Borg, it represents perfection. What do you know about the Omega Directive? I see a race with no birthright, no legacy. I will not deny 20 million years of history and doctrine. Bom, pessoal, estou aqui começando mais um Intercom. Estou com o Ricardo e hoje aqui eu estou com o Giancarlo também, né? Affirmative. E aí, Ricardo, beleza? Beleza, tudo bem, pessoal? Opa! Fala, Giancarlo, e aí, como é que tá, meu? Ah, beleza, tô tranquilo aqui. Legal. Então, faz cerca de um ano, né, eu e o Ricardo gravamos o primeiro Intercom até, né, que foi justamente sobre o Star Trek Online. E como já passou quase um ano, eu lembro que naquela época tava até pra estrear a nova season, né, que era a season 7, se não me engano, não é isso, Ricardo? Isso. Que é aquela de Romulus e tal, que a gente falou bastante sobre isso, né? E, enfim, né, então resolvi gravar um outro pra gente ver o que aconteceu de lá pra cá, as novidades. E aí, antes de começar mesmo a falar sobre as novidades, eu lembro que uma vez, Ricardo, a gente conversando, você tinha falado, né, que ficou, acho que faltando uma coisa ou outra que você gostaria de ter dito sobre o jogo. Agora, hoje, aí, a gente vai acabar cobrindo isso daí. Bom, eu tinha falado no podcast anterior com o Ricardo, né, sobre como que ele começou a jogar e tal, porque eu mesmo, né, mais uma vez, eu não jogo, né, ainda pelo menos, eu até comecei a, hoje mesmo, resolvi baixar o jogo, tá aqui, sabe, faz 3 horas que tá em 9% aqui, demora pra caramba, aí eu vou acabar, tô vendo que eu vou acabar jogando e me viciando nessa merda. Please do not address this unit in that manner. E aí eu queria saber aí do, né, Giancarlo, como é que foi, assim, a sua experiência de começar a jogar, de onde que surgiu e tal? O interesse veio primeiro no jogo ou você já curtia Star Trek antes? Como é que foi isso aí, meu, pra você? Então, eu conheci o Star Trek quando tava passando o Enterprise, né, na AXN. Eu tava, tipo, almoçava na minha avó e eu falava, ah, vou assistir aí o que tá passando. Aí eu gostei e comecei atrás, aí eu vi que tinha DVD pra comprar, eu ficava infernizando todo mundo, tipo, vamos lá comprar essa temporada, pedia de aniversário, aí eu consegui as 4, né? E aí eu fui indo, aí vi os filmes, aí o jogo apareceu, né? Que um amigo meu também assistia lá de Scotland, né? Aí ele falou, ah, tem esse jogo aí, só que era pago ainda. Então quando lançou o free to play, aí eu entrei no jogo. Quer dizer então que você tava lá na casa da sua avó, de repente passando aquela série ali, e você pensou, ah, uma série de ficção científica. Aí você foi dar uma olhada, era uma franquia enorme com outras 4 séries, né? Diversos filmes. Isso foi tipo, quer dizer, você conheceu Star Trek através de Enterprise mesmo, né? Sim, foi o Enterprise que manchou tudo. Eu tinha ouvido falar do Star Trek, lá do Capitão Kirk, aqueles antigão lá, mas falava, meio velho, assim, né? Mas você sabe que quando eu comecei a assistir, tipo assim, também me indicaram isso, ó, quando eu comecei a ver, eu comecei com a série clássica mesmo. A maioria, acho que, no Brasil mesmo, principalmente, né, acabou que a série clássica é mais difundida. E quando eu comecei a ver, eu tive uma resistência no início também, cara. Porque eu pensava, pô, essa porra é mó velho, cara. Parece, né, meu, mó antigo, os efeitos toscos, tudo, né, visual, né, meu, totalmente antiquado, sei lá. Mas, enfim, né, meu, é aquele negócio, né, o roteiro, as histórias, os personagens e tal. Mas eu entendo essa resistência, assim, com a série clássica pelo visual, assim, é verdade. Bom, enfim, aí o lance do jogo, né, você falou que começou a jogar, né, depois, né? Isso, aí eu fiquei, né, no jogo, porque achei legal você poder montar sua própria história, entendeu? Poder seguir pela galáxia aí. e fazer o que você quiser, praticamente, né? Você tem um destino livre. É, e esse lance também, né, que pelo fato de ser free, né, gratuito, pelo menos a maior parte do jogo é gratuito, né? Sim, sim, é gratuito, mas eu não resisti também, contribuir um pouquinho com o jogo, comprando uma navinha e os equipamentos da Enterprise lá, os uniformes, tudo. Ah, a gente sempre faz isso, né? Porque não, é de graça, beleza, né? Começa a gastar um aqui, outro aqui, essa nave é legal, aí quando a gente vai ver, já gastou uma grana, ó. Mas e você, Ricardo? Você já gastou? Com o que você lembra que você já gastou, assim, com o jogo, cara, por exemplo? Putz, eu gastei com nave também. É mesmo? Eu comprei aquela que a gente chama de chaves, né, pra abrir essa box, né, esses... São caixas que você vai pegando durante a missão e tem itens especiais, personagens pra tripulação da nave com características especiais, né? Aí você compra e tem algumas naves também especiais que eles dão de brinde, entre aspas, né? Aí compra a chave e vai abrindo esses boxes. Só que você tem que limitar o que você vai, quantas chaves você vai comprar, porque esse negócio, quando você vê, a sua bolsa tá cheia de caixa, né? Mas olha só, é possível jogar assim, sei lá, aproveitar bem o jogo sem gastar nada? É possível? Dá. É. Tranquilo, né? Uhum. É que eu já tô preocupado aqui, pensando que... é questão mais de, tipo, de gosto. Ah, eu prefiro aquela lá, mas é paga, né? Mas você pode se contentar com o que tem, entendeu? Tranquilo. Por exemplo, né, uma coisa que eu tenho certeza que quando eu começar a jogar é... Cara, por exemplo, a Defiant, ela é gratuita? Defiant? Não. Filha da puta, cara. Nossa. Ela não é, né, ô Giancarlo? Então, não sei. Não, você não chega a poder escolher ela depois, mas você tem? Não, acho que tem que comprar com Zen. Zen é a moeda virtual deles, né? É o cash deles, né? É, ok. Então, na verdade são duas, né? O de lítio, é isso? E o Zen? É isso, né? É, são os créditos, o Zen e o de lítio, aí tem aqueles Gold Pressed que você... Ah, peraí. Sei como funciona. Gold Press seria aquela barra de ouro paralátino? Aquela... Isso. Ah, tá. Interessante. Legal. Quer dizer, são três maneiras de se pagar, assim, que você... Aliás, três fontes que você encontra, sei lá, nas explorações, né? Isso? Você encontra esses minérios, sei lá? Seria isso? É assim, você tem créditos de energia, né? Que você vai... Quando você pega um monte de tranqueira durante as missões, então você pega um monte de coisa que não te interessa, comida, essas coisas que você pode usar para recarregar o seu personagem, né, a vida dele. E às vezes não te interessa, e você vai vendendo e isso te dá créditos de energia. E tem o de lítio que você pode minerar. Esse de lítio você pode trocar por zens, só que é aquele valor absurdo, tipo, você precisa de 1000 de lítio para um zen, né? Isso eu tô extrapolando, não é bem isso, né, mas... Esse Zen, ele não é canônico, não, né? Porque eu nunca ouvi falar disso. Não, não, Zen é a moeda do site, da empresa. Ah, daquela... esqueci o nome agora, cara. É Perfect World, né? Isso, né? Perfect World. Então, pra todos os jogos da Perfect World, eles têm essa moeda. É isso. Esse valor, né? Isso. Legal. Bom, enfim, a gente vai conversar, vai acabar lembrando muita coisa e vendo outros detalhes. O que eu gostaria de saber de vocês, então, que tem jogado, né, direto, é do ano passado pra cá, do final da Season 6 pra cá, eu sei que teve a 7 e a 8, né, que é a atual. Como é que foi, por exemplo, o Ricardo, lembra que você tinha falado muito sobre aquele lance do novo Império Romulano, né, a nova Romulus, não é isso? Isso. Que eu não esqueço daquela frase que você falou que apareceu num teaser, parece, que dizia que a nossa sombra, como é que é, o nosso... nossa sombra obscurecerá as estrelas, alguma coisa assim, né, que aparecia e era alguma coisa relacionada aos Romulanos, né, na temporada. E como é que foi no final das contas? Foi satisfatório? Quais foram as novidades e como é que foi isso aí? Olha, eu gostei bastante da Season 7, que inseriu a República Romulana. Agora se transformou em República Romulana, né? Que eles estabeleceram um planeta como Nova Romulus, né? E você teve uma série de... um período para que você pudesse explorar essa Nova Romulus e obter itens especiais, né? Então, eu não acompanhei muito as Seasons, assim, eu só comecei, mas eu não consegui... ir pra frente, mas eu sei que agora você pode escolher como criar um personagem romulano, né? Isso foi isso que foi acrescentado demais importante, eu acho. Assim. É, o Romulano e também o Remano também, né? Oh, inclusive, eu tava pensando aqui, por exemplo, eu lembro que a gente tinha falado sobre a questão de uniformes, que era aberto, então você poderia escolher, você pode escolher diversos uniformes da história da Frota Estelar, né? Não só da Frota Estelar, como eu lembro que você tinha falado, Ricardo, sei lá, de visual de Vedek bajuliano, esse tipo de coisa, quer dizer, é bem variado. Como os Romulanos também seguem eles têm toda a cronologia pautada, né, pautada nas cinco séries, como é que, quer dizer, você também tem como escolher, no caso dos uniformes, uniformes de diferentes períodos, assim, para os Romulanos? Dá sim, dá pra pegar da série clássica e da nova geração, e também você dá pra usar o uniforme da Tal Shiar. Ah, sim, da Tal Shiar. Porque assim, além do da Tal Shiar, tinha o uniforme padrão, que é aquele estabelecido da nova geração, ele depois foi sendo modificado, ficou até melhor na época da Deep Space Nine. Deve ter essa variação também, né, provavelmente. Olha, eu acho que sim, viu? Eu não me lembro de... Mas eu lembro que você podia pegar... Pra pegar o uniforme Romulano da série clássica, você tem que pagar. Agora, pra você pegar o uniforme da nova geração, você ganha. Ganha o uniforme e também ganha o da Tal Shiar. Aquele da nova geração, na verdade, é meio feinho, né, cara? É meio quadradão, assim, né? É bem alienígena, pelo menos. Ah, eu acho que aquilo lá ressuscitou os anos 80, viu? Aquela sombreira lá. You'll have to call again. I'm just leaving. I'm not dressed properly. Eu lembro que você tinha falado também sobre a participação da Denise Crosby e como tá a Shiar. Por acaso, eu cheguei a ver umas imagens, cara, depois, da Scylla, sabe? Aquela vilã que é ela interpretando a Denise Crosby também. E parece que ela fez vozes pra Scylla no Star Trek Online, né, cara? Fez. Ela dublou várias passagens com a Scylla pra essa temporada da República Romulana. E a minha curiosidade maior é saber assim, o papel da Scylla nessa nova República Romulana. Eu imagino que ela seja, sei lá, algum tipo de liderança, provavelmente. Não, ela é o... Ela comanda o Tal Shiar, então ela é totalmente contra a República Romulana, né? Ah, verdade. A Tal Shiar, ela se opõe, né? Ela não quer. Quando que acaba uma season? Depois de quantas missões? São missões, é isso? Episódios, não é? Isso. E quantos episódios duraram a Season 7? Você lembra, Jantar? É com você. Não, assim, em torno, assim, sei lá, 20, 30, 40, sei lá como é que... Parece que, tipo, você tem pra ter que completar a season, ela fica aí durante alguns meses, né? Pra você conseguir terminar tudo, né? Acho que é assim. Porque você, pelo que eu entendi, você tem a opção de jogar os episódios ou não, né? E daí vamos comparar meio... Por exemplo, você tem o GTA, né? E você tem como seguir as missões ou jogar apenas ali livremente. Vocês preferem fazer o quê? No meu caso, depois que eu completei o último level, né? Que é o 50, eu procuro seguir livremente ajudando o pessoal novato no jogo mesmo. Entendeu? E como é que... Ah, inclusive eu lembro que o Ricardo falou pra mim que essa é uma parada que você faz que ele mesmo não costuma fazer, né? Como é que é, cara? Explica pra gente aí como é que funciona essa maneira que você joga de ajudar os outros. Como é que é? Então, assim, eu vejo... Eu tô andando pela galáxia, eu vejo vários jogadores com nível 1 ou 2, assim, que estão começando um jogo meio perdidos. E eles entram numas... Como se fossem, salas assim, onde tem alguns ataques de Klingons. Então você vai lá e tem um pouco pessoal da Federação e ou das outras facções que podem entrar no território, né? E você vai destruindo os Klingons, que são levels baixos, assim, pra ganhar mais experiência, né, no jogo. Então, nisso aí eu vou pegando os equipamentos, ajudando eles, tipo, eu vejo que o health deles tá caindo ali, o hull deles. Aí eu vou lá e dou um heal pra ajudar a recuperar, jogo um escudo pra eles, entendeu? Ah, o hull é o... Isso, é o casco, né? É o casco da nave, né? Legal. Então eu vou distribuindo lá os itens que eu pego, que são níveis baixos, né? Que não servem pra mim, eu vou dando pra eles. E é assim que eu vou indo, entendeu? Eu pergunto se eles querem ajuda em alguma missão, essas coisas. Quando você joga livremente assim, como é que funciona? Acontece muito de não ter nada pra fazer? Como é que é? Ah, no meu caso, assim, eu entro no jogo e falo, o que eu vou fazer hoje? Às vezes tem umas patrulhas que você pode fazer, algumas pequenas missões, assim. Eu prefiro porque eu tenho pouco tempo pra jogar, entendeu? Quando eu entro, eu dou uma volta lá e ajudo o povo e vou embora, entendeu? Eu não fico muito nas missões. Mas aí quando tem uma equipe inteira de novato, eu falo, então eu vou ajudar, né? legal, legal. E você costuma jogar, tipo, sei lá, muitas horas, poucas horas? Sim, é vai. Por semana eu jogo umas 4 horas. 5 no máximo, por aí. É, eu acho que o Ricardo é um pouco mais, né, Ricardo? Ah, normalmente isso é por dia. Ricardo já é o caso do vício mesmo, é o caso da... É, o meu caso é vício mesmo. Coisa que cada... quando tem as seasons, você tem o que a gente chama de eventos de reputação, em que você tem que fazer várias vezes aquela mesma missão para pegar vários itens, vários créditos de reputação para poder desbloquear o nível, né? Então você tem durante a season, você tem 5 níveis de reputação nessa season, né? Aí todo dia você tem que ficar fazendo aquelas mesmas missões que a gente chama de ficar minerando, né? Missões para juntar créditos suficientes para você ir desbloqueando o nível, né? Então, só que assim, não é que você faz assim, faço essa missão hoje e desbloqueei um nível, né? Aí amanhã eu vou desbloquear outro nível. Não, aquele nível você tem que juntar, 1000 créditos de reputação. Aí você passou pro segundo nível. Ah, esse tem que ser 10.000 créditos de reputação. Aí nisso você vai levar um tempão para conseguir desbloquear tudo isso, né? Mas esse aí não é o caso lá de você contratar os chinesinhos escravos lá? Que é, isso daí mesmo. Vai ficar farmando aí. É legal que depois que você vai ganhando vários níveis de reputação, você pode entrar em determinados territórios, né? Que são bloqueados para algumas facções. Tipo, isso. Pra federação, eu não posso entrar no território Klingon, por exemplo. Mas se eu tiver uma boa reputação de diplomacia, não sei, alguma coisa assim, aí eu consigo entrar lá. Esse é outro nível de reputação. Ah, é outro, então. Esse é o que o Giancarlo tá falando, que a gente também tem isso para o personagem, né? Que você vai fazendo missões diplomáticas e vai juntando pontos de diplomacia até um ponto que você vira um embaixador, você tem um nível embaixador e você pode entrar em territórios inimigos, né? Pô, que legal, cara. E como é que é uma jogada na pegada embaixador, assim, você diplomacia? Pô, esse é o tipo de coisa que me interessa, assim, acho legal. Pra você alcançar nível de embaixador, você tem que fazer os assignments, né? Que você pega no minimapa, tem a parte de assignments, que você pega... Não é você que faz a missão, você delega missões pra sua tripulação. Ele fala assim, eu preciso de 5 pessoas, 5 tripulantes, né, que tem a seguinte característica: é conselheiro, que não seja agressivo, que seja pacifista. Aí você vai selecionando eles dentro da sua tripulação e você vai mandando ele fazer, isso leva 2 horas, enquanto você vai jogando normalmente, né, e aí depois quando termina você recolhe os seus pontos e aí você vai subindo o nível, né, de simples alferes até embaixador, mas não é que você faz a missão, né, é o NPC que vai fazer isso daí, então isso enche o saco, porque você toda hora tem que ficar entrando lá pra fazer as assignments pra você conseguir alcançar um nível, né? Aí quando você é embaixador, você consegue entrar no território inimigo. Ah, tá. Então a parte de diplomacia não existe uma jogabilidade em cima disso. Não viraria, tipo, sei lá, uma coisa bem diferente, né? Bem o intuito do jogo, né? Ah, ele foge ainda. Seria meio fugir do intuito, que é mais combate, né? São raras as missões que a gente tem que mexer com diplomacia, né? Então, na season 7, o que aconteceu é que foi... Não, as pessoas não podiam jogar ainda com os Romulanos. O que aconteceu é que foi apresentado o setor Tal'Dea, acho que é Tal'Dea que fala, que era o setor onde vai ficar a República Romulana. Aí você chega lá, eles falam assim, você vai ter que fazer essas missões nesse setor para você conseguir crescer dentro do... para você poder fazer os jogos de reputação, né? Conseguir os pontos de reputação e para poder... O que aconteceu? Na realidade, isso daí foi para apresentar o setor romulano e preparando o caminho para a Season 8, que foi a introdução dos romulanos no jogo. No jogo como para você jogar, é isso? Para aparecer como jogável. Jogável, ah tá, uma preparação para isso. Quando colocou o romulano jogável, surgiu uma série de episódios só pro romulano, né? Para apresentar a história do que aconteceu durante o período de Nova Romulus, né? Antes de formar o novo império, a República Romulana. Então se descobriu que o Tal Shiar, ele se aliou a uma raça alienígena para fortalecer o seu poder no setor. Ah, tá. Por acaso, eu lembro que você tinha falado dos iconianos, né, cara? Que eles estavam... O plot todo era em cima de uma conspiração iconiana, não era assim? Não foi eles que apareceram. Agora, quem que era? Qual que era a raça que apareceu? Os Vought, não era os Vought, cara? Não, também não. Também não, porque teve uma novidade aí envolvendo os Vought, né? Isso. Na Season 8, né? Normalmente o ponto de vista é de um oficial da Frota Estelar, não é? Você sempre tá. Você, na maioria das vezes, eu imagino que os jogadores estão em naves federadas, não é? Sim, né? Mas também existe o jogador que tá numa nave, sei lá, da raça pertence, sei lá, uma nave, vamos supor, sei lá, Vulcana, uma nave Ferengue, né? Então, o que dá pra fazer é, tipo, você é da federação, tudo bem, mas aí você pode adquirir algumas outras naves de Vulcanos. Ah, tá. Então minha dúvida é essa. Você tá sempre jogando como oficial da frota. Isso, é? Você é o capitão da sua nave e você pode escolher a nave que você quer, tecnicamente, né, dentro das opções. Sim, mas você não tem como, por exemplo, estar sob o ponto de vista de um personagem de uma outra raça alienígena, vamos supor, os andorianos. Você não faz parte da guarda imperial andoriana. Você pode até ter uma andoriana e ter uma nave andoriana, mas você ainda Você não faz parte da guarda andoriana, você fica mais no... Entendi. Talvez, isso é uma ideia que, de repente, imagino que no futuro eles aproveitem, né, de você fazer missões e temporadas sob o ponto de vista de determinadas raças diferentes, vamos supor, da ideia de federação frota, né, não sei. É que agora, nesse futuro aí, tá todo mundo junto aí. É porque todos estão com o inimigo em comum, né, acho que é por isso também, né. É, mais ou menos assim, aí colocaram os Romulanos no meio, agora tem três, aí você escolhe, você quer ser Klingon, Federação, Romulano? Normalmente, como eu tenho um personagem em cada facção, eu tenho o Federado, eu tenho Klingon e tenho Romulano, né? Então, a raça que foi colocada na season que os Romulanos são jogáveis são os Elat. Eu acho que esses daí foram criados especialmente pro jogo. Eu nunca ouvi falar, cara. Então, mas por exemplo, só pra fechar, se você quiser montar sob o ponto de vista dos Klingons, nesse caso, é possível? Quer dizer, você tá num cruzador imperial e, enfim, você só tem uma tripulação Klingon e você tá do lado do Império e você tá contra os Federados. É possível isso? Isso, é assim que acontece. Quando você tem as suas missões contra a Federação, então vai, os humanos estão invadindo o nosso território, é assim que eles falam, né? Então... Tá, legal. Então atualmente você consegue estar sob o ponto de vista ou dos Klingons ou dos, né, Federados e agora Romulanos, né? Isso, cada um tem seu ponto de vista aí da situação. Ah, legal. Eu acho que a tendência, então, pro futuro é eles aumentarem essas, sabe, você tá sob diferentes pontos de vista, isso é bem legal, eu acho. Exige um pouco da equipe de criação, né, porque cuidar de cada um e criar episódios novos pra cada um... Eu imagino que é a maneira de eles conseguirem continuar expandindo, né? Porque vai chegar uma hora que vai saturar ficar sempre, né? Eu imagino também. Eu vou começar a jogar agora, não sei, tem que ver. Mas é uma ideia interessante, eu acho, sei lá. Pra quem tem tempo, criar um novo character na outra facção aí é fácil. Só que eu comecei o Klingon, joguei, acho que tô no nível 3, aí eu falei, não, vou voltar pra Federação que ainda tem coisa pra fazer. Aí, se não é matar de vez a vida social, né, apenas... É muita coisa, se você fica um mês sem jogar, você fica pra trás, entendeu? Nossa, cara, imagina, caramba. Quando eu terminei terminou a Season 7, eles devem ter feito assim, algum tipo de propaganda e aumentar um pouco a ansiedade da galera para o que seria a Season 8. E como é que foi essa parada na época? Teve alguma coisa assim de, sei lá, algum sei lá, teasers, coisas do tipo? Teve sim, referente à entrada dos votos, né? Os votos, eles aparecem na Season 8, né? Ah, sim, os votos, né, pra quem não se lembra, né, do episódio Distant Origin, da Voyager, né, da terceira temporada, episódio excelente até, né? Você chegou a assistir, Ricardo, ou não? Assisti. O que você achou? Bem legal, né, cara? Ah, excelente episódio aquilo lá. Uma puta ideia, né, sci-fi, assim, de evolução, né, evolução no sentido biológico, né? Aham. E com ideias bem típicas, né, da franquia, né, aquela coisa de mensagem, o caralho, bem legal, né? Eu até me surpreendi pelo fato deles trazerem essa raça de volta com tanta força nessa season, né? Explica pra gente aí qual que foi o papel dos Voth, tá sendo, né, o papel deles na oitava temporada. Eu tô um pouco por fora daí, eu só sei que eu cheguei lá e tinha um monte de gente tirando em mim, então... Você chegou e falou, oi, pá! Pô. É, vai lá e tenta recuperar a base, foi tipo isso, entendeu? Mas assim, de qualquer maneira, como é que você faz? Você joga com o personagem dessa raça? Eles são antagonistas? Como é que é o esquema? Eles são vilões? Como é que funciona? Eles são... Você lembra que no episódio eles têm a doutrina, né? Então tudo que é contra a doutrina, eles tentam mexer na realidade pra falar assim, ó, então, viu? A doutrina falou que é isso, né? Tipo meio religião, né? Então quer dizer que apesar dos esforços do Chakotay lá, daqueles discursos humanitários dele, não adiantou em porra nenhuma, né? Ah, era um coitado só, né, pô? É. Como que o cara vai conseguir, né? Então, mas o que acontece nessa Season 8 ela começa com um pedido de socorro, né? Chamado, um episódio especial chamado Sphere of Influence, né? Ah, inclusive, deixa eu te cortar aí, cara, porque quando eu vi eu fiquei até empolgado, assim, achei bem legal que eles trouxeram uma ideia muito bacana que vem lá da nova geração, né? Que na verdade foi uma ideia aproveitada de ciência real, né? Que é das esferas Dyson, não é isso? Isso. Porra, bem da hora, cara. Fala aí como é que tá esse lance no jogo. Então, essa Sphere of Influence foi o que preparou pra entrada na Season 8. E o convidado especial foi o Michael Dorn, o Worf, né? Porra, que legal, cara. Ele foi chamado pra dublar todas as vezes que agora ele aparece, o personagem do Worf aparece, ele agora aparece com a voz do Michael Dorn, né? Cara, e o Worf, ele deve estar mais ou menos, já que os Klingons são os vilões novamente, né? Eu imagino que ele deve estar mais ou menos como aquela versão do universo do espelho da Deep Space Nine, que ele fazia lá o regente Worf, né? Lembra? Será que... Como é que tá? Ele tá, tipo, totalmente anti-federação? Qual é que é? Não, é assim, ele deixa bem claro, ele é um embaixador, né? E ele fala assim, que ele fazia parte da federação, ele lutou ao lado dos melhores capitães da frota, né? Mas quando teve a ruptura entre o Império e a Federação, ele teve que escolher um lado, né? E ele escolheu os Klingons. Mas ele é aquele o embaixador. Ele vai fazer a ponte entre os interesses, né? Dos Klingons e da Federação, né? Ele fica em cima do muro, né? Porque agora, com a República Romulana, os Romulanos, eles pediram ajuda tanto para a Federação como para os Klingons, né? Então tem meio que nos locais onde é o espaço romulano, você tem como que fala? Um armistício, né? Ah, tá. Mas nessas zonas, então, que não deve ter combate, provavelmente, né? E é aí provavelmente que muita, sei lá, muita atividade acontece no jogo também, né? Quem não tá batalhando, sei lá. É, o Giancarlo, você chegou a jogar lá no Nova Romulus? Ah, eu entrei lá pra fazer missão só, mas... A missão. É porque lá em Nova Romulus, a gente, quando entra lá, faz missões de combate ou de pesquisa, né? Você vai pra tal local. Só que em Nova Romulus, os inimigos mais fortes eram os Tolianos, né? Durante a Season 7, né? Durante o período de que ainda não estava aberto para você jogar com Romulano. lance das esferas Dyson, cara? Como é que é a parada aí na temporada? Tipo, são várias mesmo? Como é que é? Então, o que acontece nas esferas é que surgiu a ideia no episódio da série da nova geração, né? Sim, sim, que é no Relics. Tanto é que eles encontram o Scott velho, né? Isso, já da quinta temporada, bom pra caralho também. Aí aproveitaram essa ideia, né? E uma das raças que é como fala? Ah, agora eu lembrei de onde que tinha saído toda essa história. Library computer, data being received. Durante o período que você tem da Nova Romulus, né, que você tem os personagens vão pra Nova Romulus e começam a ajudar os Romulanos, tanto Klingon como Federação, ajudam a construção de Nova Romulus, né, e lá existem sítios arqueológicos, e nesses sítios arqueológicos eu falo assim, ué, mas que raça é essa que existiu antes da gente, né, antes desse planeta, quem que são essas raças que simplesmente sumiram? Essa raça que sumiu era uma raça que estava sob a influência dos Iconianos. Sim, a gente tinha falado sobre isso até, né, o lance dos Iconianos portais, né, que também aparece no jogo, né? E no último, quando você faz a parte de exploração de Nova Romulus, o último episódio, quando você alcança o Tier 5, né, que eles chamam Tier, né, você tem acesso a um sítio arqueológico e lá você descobre um portal Iconiano. Certo. Né? Tanto é que é por isso que os Tolianos também estão atacando Nova Romulus, porque querem saber as informações, né? E quando surge esse Sphere of Influence, né, é que eles estão ativando esse portal Iconiano. Os Romulanos resolveram dar uma desperta e falaram assim, vamos ver como funciona essa porra, né? Ah, inclusive, cara, naquele episódio da Nova Geração, você lembra que um dos medos do Picard ali era justamente que caísse nas mãos dos Romulanos, cara, o portal, né, que eles encontraram, né, lembra? E, caralho, então tá acontecendo isso agora, meu, foda, hein? E aí, então, o que eles querem? Mas, assim, o Detran, que é o chefe da República Romulana, ele é pacifista, ele não tá querendo foder nenhum dos lados, né? Mas ele acha que é importante você saber como funciona, né? Toda a parte de evolução tecnológica, né? Porque afinal de contas eles estão ferrados, eles precisam de alguma vantagem, né? Cara, eu tô aqui no site do Star Trek Online, tá dizendo até que a Season 8, chamada The Sphere, né? A Esfera, foi lançada essa temporada no dia 12 de novembro do ano passado agora, né? Uhum. Então é uma coisa muito nova mesmo, né? E pelo que tá falando aqui, cara, realmente é algo que deve ter muita novidade, muita coisa nova no jogo parece com isso, né, cara? Quando surge esse Sphere of Influence, o episódio, né, que o Worf aparece, por quê? Porque o Worf tá representando o Império em Romulus, o Império Klingon em Romulus, e ele tá no local da experiência quando eles vão ativar o portal Iconiano. Só que dá uma pá de problema e o portal começa a gerar tanta energia que eles precisam fugir, né, do local, do sítio. Só que a entrada do sítio arqueológico foi bloqueada. Como que você vai passar? Você só pode passar... Pelo portal. E eles vão parar dentro da esfera, né? Ah, tá. Então é por acaso, isso? Que eles encontram a esfera? Isso. Entendi. Aí quando eles... Aí entra na esfera lá, consegue terminar a missão da esfera, você ganha uma nave. Aí que começa a desenrolar. E quando você faz assim, ó, descobrimos uma esfera. E o portal fica dentro do espaço romulano. Então quem é que vai cuidar disso, né? Os romulanos já falam assim, é nós. Nosso, né? Claro, né? Tá dentro do nosso território, fala assim, mas é muito perigoso. Aí o cientista fala assim, qual a diferença com o portal da DS9, né? Ah, tá. Puta, bom argumento, hein? Caralho. Nossa, cara, isso aí é uma puta ideia que... Imagina um episódio ou, sei lá, filme, cara. Uma puta ideia essa daí, meu, que os caras tiveram pro jogo. Então, esse portal... Assim, o portal tá na região no espaço romulano. E ele vai levar pra um espaço que eu agora não lembro onde que é. Data insufficient. Pô, então, eu achei legal essa ideia pro plot da temporada aí. Parece que os caras tiveram uma ideia bem bacana mesmo, cara. Original até. E gera conflito, né? Porque, na verdade, os Romulanos têm razão no argumento deles, né? Uhum. Porque o lance do wormhole, né, cara? Também foi um golpe de sorte ali da federação. E ninguém ficou reivindicando, né? E agora, como que a federação quer reivindicar alguma coisa, né? Ah, sim. É interessante isso aí, meu. É, como a Season 8 acabou de começar, né, cara? Quer dizer, tem o quê? 3 meses, mais ou menos? 3, 4 meses? Então, imagina que ela vai durar mais ou menos o quê? O ano inteiro? Não sei. Nada, eles já estão lançando a 8.5. É mesmo? E como é que é? Você já jogou? Ou eles vão lançar ainda? Ah, eles estão implementando, não é? Acho que é isso que eles estão fazendo. Tá falando aqui que já tá funcionando. Já tá funcionando. É que hoje teve uma atualização no site, né? No site não, desculpa. Teve uma manutenção no jogo pra poder fazer um especial, né? Os votos estavam no quadrante Delta, era isso? É, os votos quadrante Delta, exatamente. Ah, então. A esfera tá no quadrante Delta, né? E o portal tá no espaço Romulano. Caramba, cara. Ah, então por isso que os votos entram nessa história, porque a esfera tá no quadrante Delta. E um dos motos principais dessa esfera é que ela acumula partículas ômega, né? Partículas ômega, eu não lembro dessas partículas. Partícula ômega é o principal do artigo da diretriz ômega da federação. Ah, cara, puta, agora que eu... Nossa, tem até um episódio a diretriz ômega, The Omega Directive, da Voyager. Isso. Que é uma parada, assim, que é um tipo de energia que pode causar destruição em larga, mas larga escala. Assim, uma coisa que pode causar o próprio fim da... Cara, o que me parece, é que eu não entendi bem como que é, mas o que eu entendi foi que as partículas ômegas, quando elas são desencadeadas, ela impossibilita as viagens de dobra. Exatamente, ela pode causar danos permanentes em regiões e espaços. É, vamos dizer assim, destruição subespacial, entende? Esse é o problema. Então, caramba, legal eles terem trazido isso aí também, porque isso aí tanto é que é um poder assim que não dá pra você ter muito controle. A Janeway, no episódio, ela até toma uma decisão meio radical, que é de destruir, de fato, as partículas que ela encontra, né? Eu não sei se você assistiu esse episódio, a 7 de 9, os Borgs estavam procurando também, sempre procuraram, porque para eles as partículas ômega representam a perfeição, né? E como os Borgs buscam a perfeição, aí ficou meio que uma obsessão da 7 de 9, só que a Janeway decidiu eliminar quando ela encontrou. Então, interessante eles terem trazido isso de novo, cara. Porra, legal, hein? Implement the Omega Directive immediately. All other priorities have been rescinded. Giancarlo, quer acrescentar Oi? Alguma coisa? Ah, desse daí eu tô meio por fora das outras séries, né? Porque eu só assisti alguns episódios, um aqui e um ali. Então, pra entender, eu tô até imaginando aquela esfera Shind zoando o espaço inteiro. Ah, tá. Incorrect. No caso das partículas ômega, o que acontece? Ela pode ser em pouca quantidade e causa um dano desgraçado, assim, né? Agora eu tô vendo a matéria vermelha do Star Trek. Uma gotinha que destrói o planeta. Destrói o planeta, mas não é capaz de destruir a Enterprise no final. É, né? Pois é. It's a fake! É absurdo. Você jogando a porra do motor fora. É! Né? Nossa, não. É, não vamos entrar nisso daí, porque a gente vai começar a xingar de novo. Agora que o Giancarlo falou, cara, eu não ia falar, né? Mas eu falei, puta, lá vou eu de novo meter pau no fundo de árvore. Mas é que já que ele falou, eu lembrei, cara. Quer dizer, esse plot todo das esferas Dyson, junto com o lance do portal iconiano, só tem drama e é legal a ideia porque é o universo Prime, né? Porque se fosse do Argus, um teletransporte vagabundo, você pode viajar distâncias tremendas só pelo apertar de um botão, né, cara? Então, né, meu? Perde toda a magia, perde toda a parada, né, meu? Perde toda a parte de dificuldade da história, né, meu? Ter essas coisas fantásticas como um portal iconiano, né? Ainda bem, né, cara, que eles se concentraram no Universo Prime, no Star Trek Online. Né? O que acontece nessa nessa Season 8 é que você vai ter que fazer missões para explorar a esfera e defender a esfera dos Vots, né? Porque os Vots querem usar o poder da esfera, querem também estudar a esfera e usar o poder das partículas ômega, né? E aí que surge um outro personagem que foi chamado para Season 8.5, né? Que é o Tim Russ. Ah, o Tuvok? Ele... O próprio personagem, o Tuvok. Eu vi uma foto mesmo, cara, num desses fóruns, né? Acho que foi até no site mesmo, do Tim Russ. Ele tava, tipo, sentado à frente do computador junto com um cara que eu acho que era um desenvolvedor, sei lá, do jogo, alguém, né? É, provavelmente ele tava ali pra gravar a voz mesmo, né, meu? E isso aí já aconteceu? Como é que é? Já aconteceu numa nova missão chamada A Step Between Stars, que o Tim Russ aparece como um almirante. Ah, almirante, né? Tuvok, então. Almirante Tuvok. E nesse evento é apresentada uma nave de ciência Destroyer, né? Que usaram, tanto Federação, Klingons e Romulanos, usaram essa tecnologia que eles encontraram na esfera, Dyson, né? E criaram seus Destroyers. Essa nave Destroyers, assim, é uma nave que você... Ela é basicamente ciências, mas você pode ativar um recurso que transforma ela numa nave tática, né? Ah, tá. Quando terminou esse episódio de Star Between... Step Between Stars, entrou a comemoração dos 4 anos do Star Trek Online. Então, tanto é que é o que o Giancarlo tá fazendo atualmente, que é pra conseguir pontos com o Kill, porque toda vez que tem esses aniversários, o Kill aparece, né? Ah, que legal! Fechou o saco, exatamente. Oh, mas até que a brincadeira... Oh, porque o Kill antigamente fazia assim, fazia uma brincadeira de que você pegava... Tinha mini kills espalhados pela Academia da Frota e, no caso, também na Academia Klingon, né? Que você pegava, interagia com esses personagens e aparecia 3 caixinhas de presente. Sabe aquela brincadeira do copo? Você esconde o feijãozinho e mistura o copo? Ah, sim. Então, é a mesma coisa com o Kill. E encheu o saco aquilo lá, né, Giancarlo? É, ainda tem, viu? Porque tem, eu então, tô, mas tô dando Kill Mendations com ele. Tá? É, e aí eu... Só que agora ele também tem o de pega-pega. Né? Que o Kill se transforma numa criatura X e você tem que correr atrás dele e pegar o indivíduo, né? E, ó, sinceramente, esse do pega-pega é menos chato do que as caixinhas. Ah. É mais prático, mais rápido, né? É. São 5 que você tem que fazer, né? É. Ele aparece no meio do jogo do nada, imagino, né? Uma coisa do nada mesmo, né? Tem vários bonequinhos, assim, espalhados pela academia, e você, cada um vai em um e conversa com ele, bate papo, ele fica lá trocando a caixinha, indo pra lá e pra cá, você fica olhando pra tela que nem tá ligado. Aí depois ele fala, que caixa que eu tô? Aí você clica lá. Dura quando você não lembra que caixa que ele tá, e você clica errado, e você tem que fazer aquilo lá de novo com o outro, né? Que ele some, sai correndo. Mas e esses presentes, digamos, quando é coisa legal mesmo, deve ser, pelo menos vale a pena, né? Então, o que acontece agora é que o presente, assim, você tem, acho que são três presentes, né? E sempre que você faz essa, você completa essa brincadeira com o Kill, você ganha, como que é o nome? Kill Mendations, né? Kill Mendations, né? É quantos que a gente ganha? Por... Acho que é 40. 40, precisa de 800, né? Sei lá quanto. Não, 1000. 1000? Você precisa de 1000 Kill Mendations pra pegar essas naves que apareceram no episódio do Tuvok, né? Ah, tá. Você jogou o episódio do Tuvok, aí eles te deram um gostinho. Olha a nave nova que a gente colocou pra vocês. Não é legal? Não é bonita? Aí você, então, o Kill vai te dar de presente se você juntar 40 Kill, 1000 Kill Mendations. Falei, ai, que não, saco. Não tem outro jeito de acelerar isso aí, não, porque 40 e 40 vai o ano inteiro aí, né? Ah, e o pior é que não é assim, assim, eu fiz 40 agora, eu vou fazer os 40 de novo. Não, só daqui 20 horas você vai poder fazer de novo, né? Pra pegar mais 40 Kill Mendations. Putz, nossa. Ah. Então, quer dizer, entre uma... Isso é aquelas atividades chatas como ficar minerando, né? Você fica... Isso. Cara, boa sorte pra vocês aí, meu. Pra você falta quantos, Ricardo? Como é que tá aí? Oi? Pra você o meu eu já consegui pegar. Aí, ó. Como tão fácil, assim? Como tão rápido, assim? Foram 1000, não era? Na primeira missão que você faz com o Tuvok, você já consegue, acho que, 400. É. Então, aí, nisso, você já... É, mas... 40 aí você, por dia. Aí você tem que conseguir mais 600, né? Aí você levaria 15 dias pra fazer. Ou seja, fiquei 15 dias feito um retardado olhando pra caixinhas. Nossa, cara, que vidão, cara. Uma vida maravilhosa. Eu não tivesse que trabalhar, nem estudar, tava beleza. É uma pena, né? O trabalho. O trabalho estraga a vida da gente, né? Quanto tempo que a gente perde trabalhando, né? Porque ficar olhando pra caixinha é do caralho. Mas é isso aí, né, cara? Esses jogos são isso mesmo, né? Fazer o quê? É, põe no currículo. Passei 15 dias olhando caixinha no jogo. Isso. É. Não vou falar que eu sou expert, né? Mas eu manjo um pouquinho de Star Trek Online e coloca no currículo. The line has to be drawn here. This far and no further. Mais alguma consideração aí, cara, sobre o online ou podemos encerrar por hoje aí? Não, acho que tá bom, né? Tá bom, né? Acho que é bom que a gente pode fazer, sei lá, uma vez por ano, pelo jeito, né? Pega as novidades aí do jogo, né? Até onde ele durar, a gente tá aí pra cobrir, né, meu? E espero contar com vocês aí novamente, certo? Tá certo. Então, um abraço aí. Giancarlo, valeu pela participação aí, cara. Até mais. Falou. Ricardo, valeu aí mais uma vez. Falou. Opa, eu que agradeço e Jolantru. Eu agradeço a todo mundo que tá ouvindo aí e kapla!